Romário ajeitou, bola para trás. Olha a chegada do Vasco, bonito lance, a bola batida. Gol! Aos 39:50 deste primeiro tempo, outra vez bola ajeitada, vem no Romário, ajeita daqui, rola de lado, chegou Juninho Paulista, toca de lado, fechou Jorginho Paulista.